Estamos chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil, pela grande rede Atlântida. São 6 da tarde. Estamos chegando com sandálias Boa Onda, a revolução do conforto. O Big é preço baixo todo dia. E da Miller, a moda está nas ruas. Que cena deprimente que eu vi aqui agora, velho. Nunca tinha visto, só tinha ouvido os boatos, mas agora eu vi o casalzinho gay do programa recaiu e se beijou na boca agora aqui, velho. E é bom, cara. E é bom. Pelo amor de Deus. Eu posso, dizer que tudo não passou de um grande mal entendido. Não, não foi, não. Eu vi, cara. Eu vi, tem foto disso, velho. Tem foto disso e nós estaremos publicando agora. Nós estaremos publicando agora no Twitter do Pretinho. A foto do que casalzinho mocho, gay, cara, do programa se beijando. Sabe que hoje de manhã... Não tem só um. Não tem só um casal gay. Não. A foto é diz que é um. É um dos casais. Esse programa é uma loucura. Sabe que hoje de manhã eu tava vendo, contra, cara, fotos não há argumentos, cara. Tava vendo uns caras assim, né, meu? Tem Photoshop? O Potter que o diga. Prenderam os magrão não sei aonde lá no Nordeste. E aí os policiais que prenderam os caras, agora se beija na boca aí filmando. Não falamos disso. Cara, o troço assim, incrível. A gente não vê essas coisas. Como se não bastasse a cadeia já ser o que é no Brasil. Agora os caras vai pra cadeia, tu vai beijar o teu amiguinho na boca aí. E, o blog Pretinho tá usando uma palavra muito usada em alguns sites. Shmail. Não. Casal gay, essa palavra. Casal gay, essa palavra. Vamos lá, os destaques comentados do Clique RBS para esta sexta-feira. Quem quiser pode sair, tá, galera? Eu quero participar. Quem tiver cansado, não tiver fim de correr, assim, pode sair, tá? Como assim, meu? Como assim, cara? Nós todos estamos assim, cara. Isso é uma brincadeira, cara. Fui uma brincadeira. Até a rodoviária lá. É uma brincadeira. Foi a pé até a rodoviária. A rodoviária é um caos, né, cara? É. Eu compro passagem pela internet e tem que ir lá tirar. É por isso que eu não compro. Mas, Marcos, pra que comprar? Pode tirar ela. E eu descobri durante muito tempo. Eu comprei durante muito tempo que eu namorei uma menina de Blumenau. Sim, e a gente tirava. A gente tirava a passagem da Tuane. Em outro lugar. Não, do posto, cara. Lá, né? A gente tirava a passagem da Tuane antes da viagem. Chegava, sim, ali antes de embarcar e tá, pegava mas passagem. É meia hora antes. Miguel. Mas eu já comprei passagem pro interior. Eu descobri que pra retirar da internet tem um guichê. E pra tu comprar tem 47 mil. Mas isso dentro, interestadual não. Tá, mas assim, ó, se tu tivesse perguntado pro teu amigo, mais viajam, interestadual. Tem um posto aqui da rodoviária, aqui na Zona Sul, bem mais perto. Não dá pra pegar. Não dá? Mas por que que não dá? Porque é burocracia, dele, cara. Ah, não. Mas aí o que que vira a minha vida? Eu que sou um cara famoso, assim, de esquina, né, de boteco. Como? O que que é famoso de boteco? Famoso de boteco, aquele cara que ninguém sabe direito quem é, mas, enfim, obrigado, Arthur, estacionou meu carro pra mim. Boa. Vira um popular day, entendeu? Viram lá, Piangers. Ah, não, mas isso não interessa. Genial. Não, o que tu mais ouviu, Piangers, tu na rodoviária. É, tem muito disso. Tem gente querendo que eu mande abraço. Isso não interessa, Piangers. Por mais que tu queira que o mundo te trate de uma maneira diferente. Puxa minha roupa. Não adianta, cara. O mundo vai te tratar assim, igual a qualquer outro. E por 3 vezes eu fui ali antes da fila e falei: oi, tudo bom? E aí, tudo certo? Pra tirar a passagem. Aí o cara me olhou na fila, querido. Daí eu fui mais uma vez, assim... Ah, tu quer obter vantagem. Ô, querido! Daí, pode ficar tranquilo! Posso tirar aqui a passagem? Não, na fila. Depois tu foi a passagem. A terceira que começa... Gente! Isso que é barbaridade essa fila, né? Não dá pra tirar a minha passagem? Só o Neyla não foi pra rodoviária, que ele viaja de primeira classe, presente que ele se dá. Faz a voz do Fetra que tu vai pra primeira fila. Eu sinto isso. Que isso. Faz um ver a voz do Fetra aí. Justiça autoriza a reabertura de quiosques interditados em Imbé, mas impõe condições. Por falar em Imbé, amanhã estaremos em Imbé, na casa do nosso ouvinte ou da nossa ouvinte. Temos o nome, Maurício Amaral? Sim, temos o nome. Qual é o nome do nosso ouvinte que receberá o Pretinho Básico amanhã em sua casa de praia? É a Lisiane de Oliveira. Aê! Aê! Primeira mulher, não. Não é, não. Lisiane de Oliveira, então amanhã vai ter na sua casa no Imbé a presença dos pretinhos básicos ou do programa Pretinho Básico, menos o Piangers, que diz que odeia as praias do sul e não vai nem pra Imbé. Não vou, Piangers é realmente desagradável. Não dá nada, beleza. Eu tô contigo. Se eu fosse de Santa Catarina e pudesse dizer não vou, eu também não ia pra Imbé. Agora eu vou me vingar, vou dizer agora, na próxima vez que a gente for pra Santa Catarina, vou dizer não vou, só de vingança. Que bom. Santa Catarina agradece. Bom, enfim, Imbé terá que realizar inspeções sanitárias semanais nos pontos de venda e os donos terão que fazer cursos de boas práticas na manipulação de alimentos. Ah, até isso agora, mas... Claro, Paus. E os quiosques que vendem lanches, como crepes e cachorro-quente, foram fechados pela vigilância sanitária. Após a liberação do alvará sanitário, os quiosques já poderão reabrir. Bah. A expectativa é que isso ocorra ainda para este final de semana. Barbaro. Imagina o cara que... correndo não, agora. O cara que antes que de fechar comia lá o crepe no quiosque. Olha, fecharam lá minha pastelaria, né, Magnata? Sabe como é que é, né? É insalubre a parada lá, não, Paulo. Eu tava vendendo pastel adoidado na praia. Que na mata engorda. Olha, uma loucura agora. É, vai atrás, salmonela. Eu vendi enroladinho também. Vendi enroladinho de salsicha, muito bom, né, Magnata? Sabe como é que é? E agora a nega guerreira tá lá passando uma criolina lá pra mandar. E quem é que enrolava a salsicha? Ah, tem uma equipe pra enrolar, né? Fazer um enroladinho, boa, né? É um enroladinho no capricho, né, Magnata? Capricho. Tá bom. Ô, meu, shows de Ben Harper terão estacionamento, ônibus extra e esquema especial de trânsito. As alterações ocorrerão do meio-dia à meia-noite nas avenidas Pequeno Príncipe e Avenida do Campeche. Uma loucura, né, meu? Uma loucura. Será proibido estacionar nestas vias, em todas as vias da região. Ben Harper se apresenta neste sábado e domingo, às 5 da tarde, na Praia do Campeche, em Floripa. Sábado extra, todos os ingressos vendidos para os, aliás, esgotados os ingressos para os dois shows, é gratuito. Mas tem que fazer doação, né? Você tinha que se inscrever pela internet antes, e aí os 4 mil primeiras pessoas que conseguiram clicar, pegaram os seus ingressos, e depois os 4 mil segundos, no caso 8 mil, foram divididos nesses dois shows aí. Aí tem que imprimir o negocinho até hoje, às 10 horas da noite, tirar na passarela do Samba Negro Querido, ou amanhã de manhã até o meio-dia na passarela do Samba Negro Querido com 2 quilos de alimento. 2 quilos de alimento por ingresso. Já mandei 2 quilos. Ingresso. Mandar um abraço pro meu amigo Tomate Emerson Gasperin, que tá fazendo toda a assessoria de imprensa e que tá sendo reconhecido pelo trabalho que ele já fez no Planeta Atlântida, com patrocinadores do Planeta e agora nesse grande evento. Demais, baita. Melhor assessor de imprensa que eu conheço, Emerson Gasperin, o Tomate. Quantos assessores de imprensa tu conhece, mais ou menos? 2. Tá bom. Hoje à tarde, o Ministério Público Federal de Santa Catarina protocolou uma ação civil pública em caráter de urgência, pedindo a suspensão de todas as licenças e autorizações para a realização do evento. O show do Ben Harper. Os motivos são os possíveis prejuízos ao meio ambiente e à comunidade que vive na Praia do Campeche. A Justiça Federal deve analisar ainda hoje o pedido do Ministério Público e decidir se aceita ou não. Ou seja... É um tiro no pé total. Cerquinha tenso, cara. Né? O clima do show, mas do Ben Harper. Não é hora de fazer isso, cara. As vésperas do show, desmoraliza, cria uma imagem muito negativa da justiça, né? Se impedirem o show do Ben Harper. É verdade. As vésperas do show. É uma atitude impopular, né? No mínimo. Não deixa de ser, porque ao mesmo tempo, se a justiça determinar, a justiça tem legitimidade para determinar. Mas faz antes. O show tá todo mundo sabendo dele há horas. Mas foi isso que eu falei aqui esses dias, Potter. Por que a associação não foi lá antes e quis impedir o show? Já tava tudo encaminhado para que esse show acontecesse. Onde agora vai, só um holofote, né? Agora não, agora é isso aí. Agora querendo dar entrevista no Jornal do Almoço. Antes da entrevista no RBS Notícias. Isso aí, Harper, Donovan e o Tom Curren. O Armandinho, querido Armandinho, né, cara? Pô, o Tom Curren, que é um dos grandes surfistas dos anos 80, e hoje, pra galera do surf, pra você que está indo para o litoral gaúcho, inaugura a calçada da fama do surf gaúcho em Shangri-La, na Aldeia Praia Shopping. Vai ser um evento muito legal, apresentado pelo nosso amigo Kifornari, que estará na calçada da fama, porque são 200 atletas, Tá fácil, então, hein, 200 atletas históricos que contribuíram para o surf no Rio Grande do Sul. E eles vão... É os pés, né? Não, é as quilhas. Não, vai ter um tipo de uma flor que tá na capa. Isso aí. Maravilhosa. Vão ser os pés daqueles que não tiveram os pés comidos por tubarão, né? Não, cara. E é muito legal... Porque o surf aqui no Rio Grande do Sul é um esporte que o pessoal pratica em condições adversas, seja no inverno ou no verão, né? Então tem vários muito pioneiros legal. Que vão estar lá vai com estar o seu nome. Teco Padarats, Neco Padarats. Eu não sei. Deixa eu por assim terminar, porque é um assunto sério e importante, cara. É muito legal. é muito praticado no Rio Grande do Sul, muito. Santa Catarina também, obviamente. Mas Santa Catarina proporciona fica isso. Fica mais, né, fácil, cara, lá em Santa Catarina. Aqui é bem fácil, difícil, né? Difícil aqui, exato. E temos vários precursores que estarão com seus nomes lá nessa calçada da fama. E também, nesse final de semana, vai ser dada a largada de uma fundação chamada Thiago Rufato, que foi um rapaz que morreu esse ano nas redes. Ano passado. Ano passado, em 2010, nas redes de pesca aqui no Rio Grande do Sul, nesse praticando ainda, surf, né? Um pouquinho antes do verão, acho, né? Acho que hoje ele estaria completando 19 anos. Exatamente. E aí vai ser também dado o start nessa fundação que visa, né, proteger os surfistas e para que isso não aconteça mais. São muitas mortes em redes de pesca. E, pô, esses dois eventos aí pra galera do surf, eu quero aproveitar e mandar um grande abraço pra Johnny B. Good, um dos grandes shapers do Rio Grande do Sul, o cara que é carioca e tem uma história já aqui, né, nos anos 80 com a Speedline, grandes pessoas aí. Obrigado, que trabalharam pelo surf no Rio Grande do Sul. Mais alguma coisa, Porã? Muito obrigado. Amanhã meu primo Beto Lua também, que me fez surfar. Eu gostaria de conta pra gente como foi com... a primeira vez que tu surfou, Porã. Não, olha só, mais. Amanhã no Patrão do Rio Grande do Sul tem o Donovan Frankenheit surfando na plataforma Atlântica. Isso aí. Vou mandar um abraço pra galera de Roça Grande, em Imbituba, Santa Catarina. Na Roça Grande! No aniversário do JB e Reide. Eles e toda a família são engatados em vocês do Pretinho Básico. Tá maluco, mandou o grande Dejair, o seu Deja, um dos meus ídolos lá de Floripa, o seu Deja. Previsão do tempo pro fim de semana. No sábado, a frente fria avança em direção a Santa Catarina. O dia começa com bastante nebulosidade. Os ventos vão deixar a sensação térmica um pouco mais amena. No domingo, o tempo terá bastante nebulosidade e pancadas de chuva alternadas com períodos de melhoria ao longo do dia. Porém, uma ressalva. Gostaria de fazer um comentário. Na semana passada, para fim de semana, a previsão era exatamente essa. De chuva e não sei o que. No entanto, nada disso aconteceu. É fim de semana bacana, de sol e tal. É que, como o nome diz, é uma previsão. Sim, exato. Exato. Então quer dizer que não adianta o se mexer pra previsão. Claro. Ah, não vou pra praia. Vai pra praia. Vai pra praia que vai curtir. É, vai lá, pega. Agora deve ter na freeway 92 carros por minuto. Vou olhar aqui pra você, Alexandre. Dá uma chegadinha ali na praia e tal, pega um nordestão e volta feliz da vida, né? 78 carros. 78 carros por minuto nesse momento na freeway. Parabéns. Quero mandar um abraço, Porazinho, dentro do assunto do surf ali e tal, pro Manglio Bertolucci. Sim, que é o idealizador da calçada da fama do surf. Exatamente. Querido Manglio, da Off The Wall, lembra? É verdade. É, Valentina! 6h16. Está na hora dos pratos do dia! E 21 de biquíni branco, Nicole Balls e Zibre Corpão no Rio. A Nicole Balls deu pro. Desculpa, fez amor com. Com outra pessoa. Com o Usher. Deu um presente para o. Com o Usher, quando o Usher tava no Brasil e eles se comunicavam. Não através era com o Akon? Do... Não, é o Akon. É a mesma coisa. É o Akon. É dois negão que canta hip hop, é a mesma coisa. Deve ter duas bolas a Nicole Balls, né? Não sei, ou mais, né? Ela tem uma cara de vôlei. Ela joga vôlei ou tênis? Por falar em tênis, cara, sabe um lance muito legal que eu vi rapidamente? Por falar em quê? Tênis. Ah, bom. Fui no nosso querido Barra Shop ontem e vi que tinha uma moça da limpeza passando um bastão, como se fosse um cabo de vassoura, com uma bolinha de tênis na ponta. Pra tirar a marca da borracha dos calçados do piso. Pretos, né? Exato. Que loucura. Por falar em tênis, amanhã de manhã jogaria um torneio de tênis em Porto Alegre. Ótimo. Personal tênis. Personal tênis, o nome do torneio. Aonde que eu tô? Na quinta categoria, quinta divisão. Quantas divisões são? São cinco. Cinco divisões. Fala pro Maurício qual é o horário. Na Zona Sul, depois te falo, Maurício, por mensagem de texto. Ah, tu não quer divulgar pro teu público. Os caras pediram, não vale. O público não joga tênis. A gente não tem estrutura pra receber tanta gente. Continuando, Cajazinho. 10 e 6, sozinho, Cauã Reymonds vai a restaurante e acena pra fotógrafo. É Reymond. Ele não sabe quem é, não sabe? Não, fala quem é. Cauã Reymond. Fala, Cajê. Sabe qual é? E aí, Cajê? É que o Cajê confunde com Burt Reynolds, que é o ator do tempo dele. Boa, Porão. Boa. O que é? Vai lá. Meio dia e 33, Letícia Birkenhauer. E Elde. Royer. Hã? Royer. Beckenhauer e Hilde Silva. É isso? Isso, Hilde Silva. Hilde Silva. Hilde Silva. É Hilde Silva. É uma mulher espetacular, Arthur. É uma negra de olho verde que o Caetano Veloso fez marketing pra ela. Olha, se eu fosse solteiro, rapaz. Qual o nome dela? O que ia acontecer para se fosse solteiro? Ia acontecer a mesma coisa que o Hilde Silva. Qual o MSN dela? Para, meu, deixa eu ver. É Hilde Silva, @hotmail.com. Não, é Hilde _ Silva. Pois a Hilde Silva. Só um pouquinho, só um pouquinho. Girina, é tu, Girina, que brilha Silva, muito. A Hilde Silva, a Letícia Birkenhauer. Não, fica nervosa. A Letícia Birkenhauer almoçaram com amigos no Leblon. Sorte desses amigos. Não. Com amigo. Amigo. Tá. Um amigo. O cara que almoça com as duas é gay. Mais sortudo. É certo, é apostado. Como toda revista, como toda revista de fofoca, o KG, ele começa a inventar agora coisas. Claro, mas aí a gente tá mais amigos, né? É que ele tá embaixo, né? Ele tá embaixo, ele quer vender mais revistas. 14-6, solteira, Mirella Santos se dedica a cuidar da beleza e tira a roupa, fica nua. Mas não, que beleza, mentira, hein? Mentira, Tá inventando. 15-19, Pete almoça com amigos no Rio de Janeiro. A Mirella Santos usou aquelas coisas que as pessoas usam. Anabolizante. E aí mudou a voz. Eita, fala mais grossa. E nasceu agora, um negócio. Cabelo aí, na mão. Até são meninas que usam anabolizante. Não fica bonito, cara. Não mulher tem que ter corpo de mulher, né? E tem que ter voz de mulher. É. E aquela Bolina também, que era mó gatinha. Dani vinha Bolina, pra Porto Alegre aqui, era amiga de vários amigos nossos. É. E agora virou um negócio meio deformado, homem. Cara. Meu homem. Pois é. 16-27, Leonardo DiCaprio sofre com a derrota de seu time de basquete. Espetacular lance. Foi Lakers contra o San Antonio Spurs. Na casa, o Lakers. O Spurs ganhou, né? E a cesta foi feita, não foi faltando um segundo. Foi faltando 0,1 segundo. Que o cara arremessou, bateu no aro, bah. E aí em câmera lenta fica mostrando a cara das pessoas, que é colado, é né, demais, cara? Cara, eu botei no... Ah, eu botei no meu Twitter, não botei no Brasil. Só tem um lugar onde se joga basquete, na NBA. É demais esse lance. Não, tem o tempo em cima da tabela, tem o tempo. Tem o tempo, assim, então na hora que faz 0,1, o cara tocou na bola. E aí a bola entra, e aí ganha por um ponto de diferença. E essa temporada foi incrível, porque teve viradas de jogos fenomenais também. Teve uma que foi três viradas. O cara fez, faltando um segundo, fez uma cesta, aí eles foram lá e viraram o jogo, faltando menos de um segundo. E aí o outro time foi lá e Na prorrogação. É assim, incrível. O que o futebol brasileiro é pro mundo, o basquete da NBA é pro mundo. Futebol espanhol, então, né? Não, cara, os jogadores de serem... O Brasil é quem mais produz qualidade, quem mais produz craques. E agora... Questão de... Desculpa interromper você. 7 minutinhos atrás. Então era... 8:07, galera! 7, não, Faustão. 7. Não, era 6:14. 7 minutos atrás. 6:14. Não mais do que isso. 7 minutinhos atrás. 6:14. 7. Fala! 7:07. 7. Hoje eu tô muito tranquilo. Rodrigo Santoro surfa com amigo na Praia da Macumba. Na Macumba. Tem muita vela na Praia da Macumba. Muita vela na Macumba, Magnata. Já fui pra lá, realmente a galera lá gosta de uma vela. Nunca Obrigado, Takagê, pelos fatos do eu dia. Eu vou perguntar se acabou. Se eu já terminei? Não, já terminou, né? Agora eu já aprendi. Já, graças a Deus. E agora? E aí, vai, Potter? Meu nome é Davi, moro em Porto Alegre e tenho uma reivindicação a fazer. No programa no dia 31 de janeiro de 2011, reprisado no dia 2 de fevereiro de 2011, um dos pretinhos, não me recordo qual, em meio às inúmeras pilhérias anti... A situação do Vasco, da Gama, disse que quem era gaúcho, de fato, torcia para times do Rio Grande. Sou gaúcho. Epa! Amo meu estado. Canto o hino rio-grandense com muito amor. Mas ainda assim sou vascaíno. Meu pai é carioca e me ensinou a amar esse clube de tradição e respeito. Tem um porquê. O clube de regatas Vasco da Gama possui o maior artilheiro de todos os campeonatos brasileiros, Roberto Dinamite. Jogava muito. Como também o maior artilheiro no mesmo campeonato, o Edmundo. Não mais. Lamento, Negrinha, tá, isso aqui tá ultrapassado. Negrinha não, cara, que é Negrinho, o cara é... Negrinha, tu fala dos teus amigos. Não. Que, aliás, é péssimo de chamar os outros de Negrinha, Negrinha, né, cara? Alô, e aí, Potter? E aí, Negrinha? Cara, eu chamo então, quando isso, eu quiser, só um pouquinho, né, cara? Que amigo não se importa. Chama de velha! Pode chamar de cocô, se quiser. E aí, cocô? Cocô, não. Não, não meu, é mais o Edmundo, maior filho, artilheiro, tá? Meu filho pequeno que fala, eu te amo, seu cocô. Pro cocô ou pra ti? Não, pra mim. Sem falar no contínuo intercâmbio entre o Vasco e os times do Sul. Jogadores como Jardel, Dunga, Mauro Galvão, Denner, Fernando Prass. E agora o Carlos Alberto. Carlos Alberto hoje que fechou com o Grêmio, né? Enfim, sei que os pretinhos com certeza estarão procurando algo no meu e-mail para sacanear. Capaz. Mas ainda assim segue apenas um desabafo de um gaúcho que ama e torce pela equipe Cruz Maltina. Que finalmente conseguiu marcar um pontinho de 18 disputados. Quanto à história da maldição do sapo, lembre-se que temos o pai Santana, o único pai de santo oficial de um clube de futebol. E, Davi SB de Porto Alegre, gaúcho vascaíno. SB de Sou Bicha. Que isso, cara? O cara liga pro serviço. Tem kart, liga pra mulher, né? SB de skateboard. Amor, eu vou levar uns amigos pra jantar em casa. Ai, que ótimo, querido. Eu vou preparar uma comida deliciosa. Desculpa, acho que foi um engano. Mais um homem. A Mariazinha pergunta pra Thaís. Thaís? Por que Thaís? A mãe se chama Thaís. Ah, tá. A mãe se chama Thaís. Mamãe, quem é esse homem tão bonito? É o seu pai, Mariazinha. Porã. Não, mas o que elas estavam fazendo? Estavam vendo álbuns de família. Ah, tá. Vendo fotografia. Sim. Tá. É, aí vem uma foto. Quem é esse homem tão bonito, mamãe, na foto? É o seu pai, Mariazinha. E quem é esse gordo, feio e careca e chato que mora com a gente? Dois amigos de infância se encontram na fila do banco. Nicolau, há quanto tempo? É mesmo. Ah, é mesmo, cara, desde o ginásio. E aí, o que, que você tem feito da vida? Ah, eu virei escritor, né? Sério, que legal, cara. Já vendeu alguma coisa? Já, até agora eu vendi a TV, o som, o telefone. Quem comprou um Chevette 78? Vai, chega. O Marcos leva a sério certas brincadeiras, cara. Vocês, olha, meu, eu tô preocupado com vocês dois, cara. A gente já teve... muito mais. A gente vai embora. Não fica preocupado, eles se amam, cara. Você tem que já teve coisa mais forte. Isso é amor, né, cara? Isso é amor. Vai, Porazinho, vai. Tudo que eu faço com amor, inclusive o Marcos. Vai, Porazinho, vai. Homem acusa remédio de ter feito ele começar a gostar de homem. Aspirina é o remédio. É verdade. O francês Didier Jambá. Mas com esse nome. Atenção, pais. Botou o nome do guri de Didier. Ele vai dar... Didier Drogba. No Brasil, né, cara? Mas o cara é francês. Mas ele nasceu aqui. O francês Didier Jambá afirma que acabou tendo sua opção sexual modificada em virtude de alguns medicamentos para combater a doença de Parkinson. Sempre que ele vê um homem, ele treme. De acordo com os advogados, o comportamento dele mudou completamente depois que ele passou a usar a droga em 2003. Segundo ele, a vontade é tanta que ele começou a travestir-se e se expor na internet. Ele pega assim, sabe? Fica mas tremendo. Qual o problema? Os advogados alegam que o seu comportamento voltou ao normal quando ele parou de tomar as medicações. Mas acabou ficando com trauma psicológico com o resultado dos seus vícios. Por conta disso, Jambá pede uma indenização de $1 milhão, alegando que o fabricante vendeu um remédio defeituoso e que o seu neurologista não advertiu sobre os riscos da medicação. Efeitos colaterais. Vira bicho. Começa a liberar. Vontade de liberar. Vontade. E aí tem a explicação da produção do programa sobre o Parkinson. Parkinson é uma doença do sistema nervoso que provoca tremores, diminuindo o movimento de um indivíduo e afetando a fala. Tem um filme bem bonitinho no cinema, Amor e Outra as drogas, cara, Annie Hathaway. Com o Jake Gyllenhaal, o cara do Brokeback Mountain, que sobrou, né, que o outro já morreu. Uhum. E a guria, a Annie Hathaway. Que é bem bonitinho, que é uma comédia romântica que tem uma historinha bonitinha e a menina tem Parkinson. E aí mostra um lado. Esse é o grande final, triste, né? Assim. Esse é o final do filme. Não é não, meu. Esse aí. Não é não. E é bem bonitinho, pode ver. É um filme pra Coca-Cola e pipoca, sabe? Pô, e não é pode perder o Cisne Preto, né? O Cisne negro. Que estreia. A Natalie Portman. Cisne Negro. Cisney. Que estreia agora, sexta-feira, hoje. Muito louco o trailer. Espetacular o filme. Ô, meu, quero ver uma demência. Como assim? Já viu o filme? Sim, cara, sim, a gente tem sessão pra jornalistas. Uma Jazelina. Vocês viram que morreu a musa do último tango em Paris? É verdade. Cara, aí, manteiga, ela fez aquele filme com 19 anos, cara. A cara dela com 58, meu Deus do céu. Era maravilhosa. O tempo é assim, o tempo pra todo é mundo, cruel, cara. Não, pra mulher é mais. Ô, meu, deixa eu ler um e-mail aqui, bem xarope, da nossa ouvinte de Esteio. Não vou dizer o nome dela, mas é o seguinte, ó. Documentos para o ProUni. Leiam, por favor, e ajudem a divulgar esta injustiça. Um cara hoje de tarde no centro, com um geiso, veio falar pra mim que tava 7 horas na fila, apavorado, um calor insuportável no centro de Porto Alegre. Uma desorganização completa pra isso aí. Então vamos ao que segue aqui. Venho através deste demonstrar a dificuldade que está sendo apresentar a documentação para o ProUni, sendo que muitas pessoas devem estar passando por isso no momento. E muitas destas vagas vão parar em mãos erradas. Vocês sabem por quê? Primeiro, tive que correr no Detran para pegar uma negativa de carros em meu nome e de cada familiar. Segundo, tive que ir no registro de imóveis para pegar uma negativa de imóveis em meu nome e de cada familiar. Ou seja, isso aí tudo é para provar que ela não tem condições de pagar uma universidade. Tá? Ela tem que provar que ela é pobre. Isso, declaração de pobreza. Isso. Tive que ir ao tabelionato fazer uma declaração reconhecida de que não tenho telefone fixo em casa e meu celular é pré-pago. Que absurdo. Cara, isso é uma humilhação pela qual passa o ser humano, cara. Que humilhação, cara. Todos estes órgãos funcionam no horário em que eu trabalho. Vai. Meu chefe ainda foi compreensivo e para quem não pode sair ou se ausentar, o que que faz? Fora a grana nessa brincadeira, eu já gastei mais de R$70. Agora vocês me digam, isso é para pobre? Não basta a palavra, a apresentação do pobre? Por causa de meia dúzia de pessoas com má fé que se aproveitam de benefícios que não são voltados a elas... Todos nós somos prejudicados, diz aqui a nossa ouvinte. Onde já se viu eu ter que fazer uma declaração em cartório se a minha casa tiver poço artesiano? Ah, vocês não acreditam, acham que é exagero? Então peguem a lista de documentos no site da universidade, ubra.br. Por isso que quem consegue as vagas são os que não precisam de bolsa. Porque pessoas como eu, que ganham R$ 1.500 bruto... E pagam 500 de aluguel, mais 340 de creche, mais 200 de água e luz. Bah. E o resto é para comida do mês inteiro. Tem que trabalhar a semana toda. E lhes garanto, não me sobra R$70 para gastar em certidão. Bah. Com certeza esse dinheiro vai fazer falta. Além disso, eles querem cópia autenticada de tudo. Mais R$20 só de cópia. Mas quem sabe um dia a coisa se torne realmente justa e este país deixe de ser um lugar onde só os espertos e malandros se dão bem. Muito obrigado pela atenção, nossa ouvinte de Esteio. Sabe por que acontece isso? Porque o nosso país é um país de espertos e malandros. Exatamente por causa disso que o governo pede a alma da pessoa para a pessoa comprovar. Sim, mas é o esperto e malandro, tem dinheiro, ele vai lá e paga um despachante, o despachante pega todos esses documentos para ela. Exatamente. E essa pessoa consegue a vaga. Boa. Bom, aí tu tá contando a nossa ouvinte. Isso aí isso é uma declaração forte, tá dizendo que compram vaga para a Uni. Eu tô falando dentro assim, Não. O despachante consegue isso com mais facilidade, com mais rapidez. Com isso, mas é mais caro que R$70 para um despachante fazer isso aí. Não, bom, mas aí que eu tô dizendo. Mas aí que tá, mas se o cara é pobre, Maurício, não adianta nem pagar R$100 mil pro despachante, que não vai comprovar que ele é pobre. Infelizmente, pra se conseguir isso, tem que apresentar um monte de coisa. Eu lembro que quando eu fui tentar uma bolsa na PUC, eu consegui a bolsa, eu tive que comprovar também com 600 documentos que eu não tinha conseguido. Isso aí é demais, tudo bem. Óbvio, ela não vai chegar lá e vai dizer, eu sou pobre e o cara vai acreditar. Não é assim que funciona. Ela chega a falar só a palavra. Assim óbvio que óbvio só a palavra que não dá. Mas também não precisa ser esse monte de essa coisa. Essa humilhação toda. Há um exagero. Mostrar o contra-cheque, não basta, cara. Deveria. Mostra o contra-cheque. Olha aqui, isso aqui eu recebo e aí pega lá 3 contas. Isso aqui eu pago. Mas é que tem, entende o governo, cara? Tem que ter um critério mais... Isso aí é demais também, né, Potter? Tem que concordar que tu tem muita não coisa, tem água, né? Cara. Poço artesiano. Não, sim, mano. Celular pré-pago. Há um exagero agora, não tem como frouxar. Não tem. Não tem. E tem outra, isso aí não é parâmetro pra nada, né? O cara ter celular pré-pago não significa que ele Eu tenho celular pré-pago. O Marcos tem um iPhone pré-pago. Ele manda mensagem, liga. iPhone 4 que eu gastei R$99 numa capinha e é pré-pago. Ele manda mensagem, liga. Não digo nem oi, né? Liga. Só assim, sem ponto. Ainda tá bem, cara. Era que isso, coisa. Então, o nosso ouvinte. Mas entenderam o meu ponto de vista? Assim, eu não tô defendendo o governo. Tô falando que tem que ter uma regra. Talvez exagero e como... Aliás, tudo linkado à educação no Brasil é mal organizado, né, difícil, cara? Difícil, né? Tudo que o governo federal mete a mão pra fazer com a educação não sai tão certo. Isso, isso chama-se MEC, Ministério da Educação e Cultura, né? Tem um ministério pra cuidar disso no país, né? É o Enem, é o ProUni, ministro pra cuidar disso. Lá, o ministro tem todos os seus funcionários que lhe ajudam a isso funcionar ou não, né? Tinha que ser fácil isso, né, cara? Educação no Brasil tinha que ser prioridade completa, assim, mas não é, infelizmente. É. Aí sai nós, uns bobalhão que não pretende. E aí, querem ser um país desenvolvido sem educação, isso não existe. Se tivesse educação no Brasil, não existiria o Pretinho Básico. É clá-clá, é clá-clá, é clá-clá. Classificados do Pretinho. Sou um vermelhão, nasci em 2011, tenho olhos azuis de xenon legalizado, não sou rodado, rodei só 6 mil quilômetros, calço rodas TSW17, escuto MP3 Sony, sou um Gol G5, tem um sonzão que por onde passo chama atenção, meu dono precisa se separar de mim pra casar com outra. Você ouvinte, custo R$33 mil ou estudo um apartamento em Caxias. E-mail para fernando.fener@yahoo.com. Fener com dois N's. Uhum. fernando.fener@yahoo.com. O cara tá trocando a nave por um apartamento. É, o que a mulher faz na vida de um homem, cara. É mas bem ou mal, cara. É, mesmo a mulher sendo uma nave também, ele troca uma nave por outra nave. É, com o passar do tempo, é deixa de ser ela nave. Tá mais pra avião, né? essa mulher aí. Deixa de ser nave com o passar do tempo. Tanto o Golden. É, a mulher, né? Eu diria que a mulher... Olha que o Golden era mais... Não, mas se cuidar bem, pode manter mais, né? A mataria do gol é mais resistente. É isso aí, a mulher sofre mais avarias ao longo do tempo, né? Se valoriza mais rápido. Tô vendendo um Fiat Brava SX ano 2002 na cor vermelho Ferrari. O motivo é que preciso da grana pra minha viagem de lua de mel. Olha aí. Em maio próximo. É, acabou, né? Tá, tu terminou aí, tudo. Cara. O carro tá em ótimo estado, é completo, vem com o manual do proprietário e notas fiscais dos últimos serviços realizados. Tô vendendo pela bagatela de R$18 mil ou 13 mil mais 28 parcelas de 380. Tratar com o João Wagner. Ah, o João Wagner, pelo irmão do Luiz Wagner. Pelo e-mail j.wagner com W, Wagner.araújo. j.wagner.araújo@bol.com.br. Não é mano do Wagner, então. Show de bola! Tá me olhando com essa cara por quê, Almir? Tô impressionado com tua desenvoltura nesse programa. Mas como assim? Tu só cresce. Só cresce, teu talento só se aumenta. E que talento, né? Teu talento, meu, só cresce pra frente. Obrigado, querido. Eu também gosto negócio muito de impressionante, ti. Tá latejando teu talento. O quê? Teu talento. Pare, teu talento. Tá latente, latente. Oh, o Almir, acho que quer coisa. Ô, Almir, os grida topas querem fazer um jogo de futebol contra a gente aí. Ah, organiza, é verdade, aí. Já me convidaram. Assume aí. Você tem a maior cara de quem joga bola. Assume aí, então, tá. Cara, né? O Zemo tem a maior cara que atenção, Cris. Eles não são emo. Cris emo. Não. Fala com o Almir. Tá. Pode ficar tranquilo. A Topas que toca no palco Pretinho convida sexta-feira no Planeta. O e-mail é: o estagiário da Atlântida está rastreando os argentinos que passam pelo Rio Grande do Sul em direção às praias de Santa Catarina e informando os ladrões para as gangues roubarem eles lá. @BBB2011. .W. Só mandar e marcar, tá lendo, querido? E o produtinho de agora, mesmo. O produto é o relógio, né, gente? Relógio? Ah, a gente relógio. Tem que estar sempre na... Em cima da hora. No hip do momento. Ah, boa, no hip do momento. Tá no hip do momento. Demais essa. Não é? Boa, boa. Ah, onde é que tu tá? Eu tô no hip do momento. O cara tá sempre no hip do momento. Não pode nunca chegar atrasado, então tem relógio. Hip? Só que o que as pessoas fazem? Esquece de comprar pilha. Ah, não. A pilha acaba fazendo as pessoas perderem no... Atrasa, né? Atrasam-se. É, e relógio que atrasa não adianta, não né? Não adianta. É. Por isso tem um relógio de pulso que dá corda na mão. Entendeu? Mas isso não é exatamente novo. Novidade, não é novidade. Tu dá corda no relógio de pulso, não é? Os suíços lá no século retrasado já fizeram isso. O Miquetti lançou um relógio de pulso de corda wireless. Exatamente, é relógio de corda sem corda. Sem corda. Exatamente. Agora você não pede mais. Tu sabe a diferença de corda pra fio, né, Almir? Tá ligado? É, claro que eu tô ligado. Mas tu dá corda num fio, não dá? Não é? Não. É, ô, Almir, não, eu não queria te frustrar, Almir. Caiu o produto? Não, eu acho que caiu, Almir, o produto. Não, mas é que vai com o teu nome, Almir. Então a galera compra. Ah, então tá aí a marca, né? Almir, eu queria te convidar. Almir. É marca, que nem Coca-Cola. Segunda marca mais valorizada no mundo é, primeiro, Coca-Cola. Segunda. Big, coisa e tal. Terceira. Os outros patrocinadores. Quarto, quinto, Almirquete. Almirquete tá entre os 10 da Forbes. Da Forbes lá. Almir, eu queria te fazer um convite aqui. Eu queria te convidar pra tu ser o nosso técnico lá, o nosso engenheiro. Amanhã em Bé? Não, amanhã em Bé não. Já no planeta Atlântida, a partir das 4:30 da tarde de sexta-feira que vem. Nesta hora, sexta-feira que vem, nós já estaremos a pleno com toda a máquina da transmissão conjunta TV Com, Rede Atlântida, do Pretinho Básico, fazendo lá esse trabalho, essa... que houve? Tá dando na mão do Almir. Tô dando na mão do Almir. Na mão do Almir. Tô convidando o Almir pra ser o nosso chefe de engenharia. Trabalho que eu já venho fazendo há muitos anos. Né? Muitos anos, Almir. Trabalhou com o MacGyver, né? Trabalhei com o MacGyver, com o Eugênio, trabalhei com todo mundo. Sumia com o MacGyver, né, cara? Exatamente. Então, Almir, tu aceita o convite, Almir? Claro, meu querido. Eu e eu. A partir, então, de 4:30 da tarde, semana que vem, sexta-feira, estaremos lá na Saba Campestre. Tu pode ficar tranquilo. É isso aí. Pode crer, querido. Vamos lá. Querido. Show de intervalo. Voltamos em seguida. Parou, estamos de volta com o Pretinho Básico, ao vivo para todo o sul do Brasil, 14 minutos para 7. Aproveite o preço baixo todo dia e venha comprar tudo o que você precisa para a volta às aulas. Lápis, caderno, mochila, lancheira. No Big, você tem uma variedade enorme de produtos e pode pagar em até 12 vezes sem juros no seu cartão Hipercard. É matemático. Quem tem 2.000 produtos com preço baixo, ainda mais baixo todo dia, paga menos e leva mais sempre. Big, preço baixo todo dia com a gente aqui no Pretinho Básico, também da Miller. A moda está nas ruas e sandálias Boa Onda, a revolução do conforto, doutor Alceu. É papa especial, é o agora. Casa Perini, especial, é o agora. Aprecie com moderação. Apresenta bola nas costas. Sai daí, doutor Alceu. Doutor Peter, o Grêmio contratou Carlos Alberto Meia do Pato da Gama. De quem? Qual é o time? O Basco. E o Leandro se foi pra lá. Pois é, esse é o principal detalhe do negócio, foi a ida do Leandro. Olha, acho que vocês estão falando cedo demais. O Carlos Alberto é um cara tranquilo, agregador. Sim. É um cara que não é esquentado. Não gosta de tumulto. E vem o escudeiro também, né, por causa do Carlos Alberto, vem o escudeiro. Pra dar uma... Escudo no Carlos Alberto. O Inter vai trazer o Bolatti. Tá fechado o Bolatti também. Bolatti é uma linguiça calabresa, né? Bolatti, então, tu vai vir a calabresa. Domingo é dia de clássico em Santa Catarina, doutor Peter. É verdade, quebra doutor Alceu. Quebra tudo, Figueira. Figueira e Avaí. E o Joinville com o Criciúma. Boa, é verdade. Olha aí, né, cara. Que rodada. Sábado, às 5 da tarde, começa a rodada, né, doutor Caber? O Grêmio jogando contra o Caxias aqui. Ei, no Grêmio. É, o time reserva. Aliás, o curioso é que a dupla Caju está liderando seus grupos e em segundo está a dupla Grenal. Pra minha pé. Domingo, 5 da tarde, Joinville e Criciúma. Ei, Joinville. O Beiranópolis joga com o Inter, doutor. Quem joga? O Beiranópolis. O Beiranópolis. É titular do Inter. Então vai jogar, então. Vai jogar. Vai pra Beiranópolis. Vou meter uma na boca, meu irmão. Beiranópolis. É data 7:15, tem o Juventude com o Novo Hamburgo. Ei, Juventude. A verdade, doutor Alceu, desculpa interromper, mas a verdade, não sei se vocês vão concordar comigo, é que a dupla Grenal tá usando o gauchão de laboratório, né? Pra Libertadores e logo mais pra Brasileirão. Claro, mas isso é um fenômeno recentíssimo, né? É verdade. Questão de 5, 6, 7 anos atrás, 10 anos atrás, o gauchão tinha outra dimensão pra dupla Grenal, né? Também mudou um pouco o calendário, né? O campeonato de pontos corridos começa mais cedo, ou seja, as coisas começam a ficar mais apertadas pros times. Menos tempo, é. Mas eu acho que tem que ser assim. Tem que ser assim. Às 7:30 da noite de domingo, Figueirense e Avaí! E não tem mais ingresso com o Avaí! Tá encotado! Avaí não tem mais! Tá, porque o jogo é em Figueirense. Pô, legal, jogo tá sendo Avaí mesmo. E cara, vai ter a paz, show, né? Do Ben Harper e clássico. Não, mas é no Figueirense. Tá. Tá bem, era isso, doutor Alceu? É, queria fazer rapidamente um pedido de colorado aqui pro Guinha-Azul. Guinha-Azul, rapa a cabeça, Guinha-Azul. Não, deixa crescer. Não, raspa a cabeça, Guinha-Azul. Tão dividido. Como assim? Raspa a cabeça, Guinha-Azul. Não, Guinha-Azul é de cabeça raspada, velho. Guinha-Azul de cabelo, não existe. Demorei quase 90 minutos pra reconhecer o Guinha-Azul em campo. Sabe por que ele tá fazendo isso aí? Porque ele quer esquecer o Mazembe. Não, o Mazembe se esquece com título. Não se esquece. O Mazembe nunca mais. Eu encontrei o Guinha-Azul no cinema, não, né? Se esquece. E aí aquelas crianças bem mal educadas de argentino, né? Querendo, correndo de um lado pro outro, chutando tudo, né? Sempre assim, né? Os filhos de argentino. É verdade, eu sou esse não, filho não, da é, não, é regra, não é regra, não é regra. Não é regra. Filho de argentino mal educado chutando tudo. Ô, tu acha que não tem filho de brasileiro mal educado, cara? Pablo. Cara, é raridade, né? Não, é raridade. Exceção. Aí eu, por que não vai lá na Atlântica, lá no Bola nas Costas? Ele, não vou em nenhum. Aí eu não posso ir num só, daí ficou brava comigo. Querido, que é a sua? Olha aqui. Não vou em nenhum só. Na verdade, como é que a resposta seria, o que é bola nas costas? É, mas... O que é bola nas costas? Foi, mas não, e tudo, Alessandro, por que tu não vem aqui no Bola nas Costas? Mas eu só pego a câmera. Hã? Que foi? Tu bebeu, né? Bebeu, né? Ah, vou negar. Cara, deixa eu dar um toquezinho aqui, ó. É, dá pra acessar agora enquanto tá no programa aí. Site que propõe fazer nada é a nova sensação da internet. Nadismo? Nadismo? Tô coordenando. É o nadismo, exatamente. É o site do nothing for 2minutes.com. Ou seja, não faça nada por 2 minutos. Mas o fato recebeu... de tu tá acessando o site significa que tu já tá fazendo... Entrou o site, 2 minutos parado. Sem fazer nada. Eu faço isso aí. Sempre entro com sites que eu entro sempre parado. Fazendo nadismo, Magnata. Esse site recebeu mais de 2 milhões de visitantes desde seu lançamento 10 dias atrás. Olha, mas tem uma imagem bonita. Aí, aqui que vem agora. Aí os usuários que entram no site do nothingfor2minutes.com é 2, o número 2, tá? Tá. É, eles encontram ali imagens de belas vistas, assim, de pôr do sol, ao som de ondas do mar, acompanhados de contagem regressiva de 2 minutos. É por isso que eu gosto desse tinha que site. Tinha que sair um soco de cada tela do computador na boca de um. Mas sabe que teve um planeta que vai trabalhar. Mas por quê, pô? É 2 minutos sem fazer nada, tu volta renovado. Tá fazendo, o computador tá ligado na luz, tá gastando energia elétrica. Mas não é, cara, é pulo parar um pouco pra pensar nas bobagens. Que tu fala diariamente horas. Nesse programa, 6 horas ficamos parados dormindo no mínimo por dia. Aí tem os caras fazendo um sitezinho. Volta pro Alegrete, Potter. Banho, deixa ele terminar de ler o treino. Manda aqui azedume, hein, Potter? Que mala que tu tá. Alguém tem que falar a verdade aqui. Isso é verdade. Tu tá ficando velho, Potter. Tu tá ficando velho. Não vai fazer nada por 2 minutos. Vai ler. Vai ler um livro, cara. Vai ler um livro. Mas aí não é livro. Fazer nada. O que tu queres dizer com esse gesto? Ler nada, Almir. Nada, mas ler um livro. Lê, coraçãozinho. Mora na boca, pega a página e passa. Aliás, esse é o crime de O Nome da Rosa, né? Isso mesmo. É demais, verdade, o argumento. É. Esse, demais. Esse é o crime. Os caras botaram um veneno, né? Não conta, eu peguei, né, a fita, meu, pra ver hoje, cara. A fita. É uma obra de arte. O Nome da Rosa são 2 obras de arte. O filme... E, obviamente, o livro, né, Norberto? O livro é melhor. Apenas 38% dos visitantes conseguiram ficar parados 2 minutos inteiros sem fazer nada. Olha a ansiedade da humanidade. Aí, se tu mexe qualquer tecla ou mouse, o regressivo volta pra 2 minutos. Eu bati recorde. Pra ficar 2 minutos sem fazer nada, só olhando, pensando. Bati recorde nesse site. Sabe o que tu fica pensando? Fica pensando em ficar 2 minutos. 38% faz. Vamos fazer? Faz 2 minutos nosso aqui pra te ver como a gente consegue. É que 2 minutos no rádio é muita coisa, é uma vida 2 minutos. Mas no Pretinho Básico, né? Exato. Quanto é que tá a cota do Pretinho Básico? Como me perguntam isso? Ah, não te interessa pra não ninguém. Não interessa pra mim. De nós, 10 pau. Cara. Eu trabalho no programa, é óbvio. Quanto é que tá o Mir? 10 pau. 10 pau. Tá barato, hein? Deixa eu falar uma coisa. Tá barato. Outro filme muito legal é O Perfume. Que também foi, só foi. Perfume. É perfume, tá me cheirando mal esse filme aí, cara. É, não, vai pôr um baita filme, é verdade, cara. Mas enfim, o que houve, Potter? E o livro também, e o livro também, exato. Potter soltou um pouco de perfume no estúdio. Aliás, peidaram aqui, né, com a estrelinha móvel, né? O Theo, né? E aí foi o Potter, né? Foi, é o Potter que peidou, né? O Potter que sempre peida, alguém, né, que sentou no teu lugar. Mas tu sabe o que ele falou? Não. O Potter não tá aqui. Me defendeu. Te defendeu, a criança, né? É a criança. Exato, era bom, era, né, voto do KG. Tá, vai daí, cara, Potter. Gostaria de pedir a vocês que... Não, só um pouquinho. Não quero mais ouvir tua voz por enquanto. Sério? É sério, sério. Tá, eu espero. Tá, vai, KG. Vida de merda. Calma aí, tá vindo um real. Vai. Aê. É o fim, cara. Isso é o fim. Isso é o começo do fim desse programa. Não, né? Hoje eu liguei pra casa da minha namorada e quem atendeu foi o irmão de 8 anos dela, que disse que ela tava viajando e que eu devia ligar semana que vem. Perguntei a ele pra onde ela tinha ido e só ouvi ele gritando do outro lado: Mana, você viajou pra onde mesmo? A criança não mente. É isso. Vida de merda. Hoje vou ser padrinho de casamento e minha mãe disse que vai na igreja pra me ver no altar pela única vez na vida. Hoje eu estava com meu namorado na rua quando apareceu uma barata. Ele pulou na calçada e começou a chorar. Aquela, o ouvinte de Passo Fundo, que acessar agora... Não é. Desculpa. É o... Me empolguei. Eu falo, ele bota... Me empolguei. Posso ouvinte, falar já? Ouvinte não, de... Não, pera aí, só um pouquinho. Ouvinte Passo Fundo, que acessar agora o blog da Damilher e descobrir qual é o post que tem o selo premiado do Pretinho, vai faturar um vale-compras de R$150. Não perde tempo. Tem que ser de Passo Fundo, tem que descobrir qual é o post, aí tem que mandar pra Pretinho, ou melhor, pra promo@atlantida.com.br. Acesse agora o blog da Damilher e descubra qual post tem o selo premiado. Você vai ganhar R$150 se for de Passo Fundo. Boa! Dá tempo, Marcola, dos 10 mandamentos dos bêbados pro final tentar, de semana? Marcola, vamos. Primeiro, lá. Jamais te intimidarás com copos grandes e grandes doses, pois destas demonstrações de coragem virão os grandes porres. Boa. E a sua grande fama de beberrão. É o chope a metro, né? Não, claro, te intimida com o chope a metro. E lembra de um cara que desafiou um marinheiro pra beber, né? Ganhou do marinheiro, bebendo vodka, o marinheiro desistiu e ele virou pros amigos e disse: agora vamos beber socialmente. Número 2, não beberás refrigerante nem sob tortura. Não. O verdadeiro beberrão não se intoxica com essas coisas. Número 3, a não ser que seja Coca-Cola. Não tentarás fazer o número 4 com as pernas, pois você pode conseguir. E essa é a pior humilhação para um beberrão. O antigo Porã fazia o número 8, agora não faz. O antigo Porã ganhava concurso de sopro. Como é que o Porã botava o cinto? Né? Não soprarás no bafômetro, mesmo que você tenha que pagar a multa e ir pra cadeia. Melhor dizer logo que tá bêbado do que deixar um aparelho eletrônico fazer isso por você. É verdade, bafômetro. Não pouparás nenhuma mulher de suas cantadas finas e seu bafo sedutor. O álcool foi feito para aproximar as pessoas. Não desperdiçarás nenhum gole de bebida em hipótese alguma. Se o santo quiser beber, ele que sustente o seu próprio vício. Exatamente. Boa. Jamais voltarás para casa no horário combinado com a mulher. Número 8, jamais terás vergonha de dizer que foi vomitar. Número 9, gaguejarás sem nenhum pudor ao falar frases simples como me dá uma dose. Se isso não acontecer, definitivamente ainda não é hora de parar de beber. E número 10, cantarás no auge da bebedeira o hino dos beberrões. Eu bebo sim, estou bebendo. Tem gente que boa aí, Marcola. Acabou, mandou o Lucas Carvalho. Pô, deixa eu botar rapidinho uma aqui, falta um minuto e meio pra acabar o programa. Eu queria ler o que a cor que você está vestindo diz sobre você. Um, dois, três. Tu é gay! Posso começar? Vai, azul. Começa. Tem azul. Alguém aqui vestindo azul? Ninguém. Não. Então vamos, laranja. KG. Alguém? Cara, o KG tá vestindo azul. Azul. Sugere espiritualidade e ordem. Muito, olha, muito espiritualidade. Laranja. KG, alguém aqui vestiu laranja? Ah, não. É, é uma cor revigorante e estimulante. Quem usa laranja é criativo. Ou gay. Vitamina C. Vermelho. É uma... Maurício Amaral. Sou de vermelho. É uma cor que expressa vigor, chama a atenção vigoroso. E tende a atrair o olhar das pessoas. Estouros também, né? Indica ferocidade e força. Uma fera hoje. Amarelo. Tem amarelo? Não, ninguém é amarelo não, aqui. Verde. Tem alguém de verde? Amarelo, tu tá de verde. Ah, eu tô de verde. Amarelo é geralmente usada pelos intelectuais, estudiosos e pessoas que gostam de ocupar posições de autoridade. A minha cueca tá amarela. O Fabinho usava amarelo. Verde. Verde é a cor do relaxamento. Simboliza harmonia e equilíbrio. Só uso verde. Marrom está associada à estabilidade. Ah, o Roberto Branco, Azul. Limpeza, pureza e inocência, Porã. Sou eu. E sou preto é uma cor que nega a luz, e usada cinza. Por homens e mulheres de negócios. Cinza, tem dois de cinza aqui. Ó. Cinza não há registro. Cinza é pijama, né, cara? Cinza é pijama. Tá, acabou! Era isso! Acabou! Bom final de semana, voltaremos amanhã ao vivo, às 6 da tarde, com o Pretinho Básico, direto da Praia do Imbé, da casa da nossa ouvinte Lisiane Oliveira. Muito obrigado por mais uma semana de parceria com o Pretinho. Valeu, tchau, bom fim de semana e, pelo amor de Deus, cuidado na estrada. Tchau. De R$ 540 em reunião com centrais sindicais. E queimamos a voz do Brasil.